atenda meu pedido. O que vier pra mim comer, pra ela será servido. Eu pagarei a quantia, mas traga-o pra todo dia e não me venha com surdido. A senhora sofre muito, vejo pelo seu semblante. Ela contou sua história, silenciou o restaurante. Meu marido foi um homem que por nós lutou bastante. Honrado e trabalhador, no serviço era constante. Mas ele foi assaltado e morreu, assassinado pelas mãos de um assaltante. Esse grande sofrimento é o que hoje me consome. Criminoso está preso, mas não vou dizer seu nome. Sei que ele está pagando pela justiça dos homens. Na cadeia tem conforto, lá ele bebe e come. Por causa de um vagabundo fiquei sozinha neste mundo e os filhos passando fome. A paixão veio com tudo e entrou pela janela. Depois chegou a saudade, mesmo sem ser convidado. E aqui no meu coração também fez sua morada. Joguei sementes de flores no quintal do coração. As sementes germinaram, mas não saíram do chão. Assim foi o nosso amor, brotou, mas não floresceu. Veio a praga do desprezo e o nosso amor morreu. Já mandei gravar seu nome relógio, querida, porque você é quem manda as horas da minha vida. Ora, se eu tenho chorar, mas você não dá valor. Quanto amor desperdiçado com tanta falta de amor. Eu queria te esquecer, mas meu coração não quer. O caso é que eu não consigo pensar em outra mulher. Por isso é que decidi, jamais vou ter outro alguém. E aqui dentro do meu peito, vai morar mais ninguém. Sonhando no sonho, tava escutando uma voz dizendo vá. Fazer uma serenata, conhecer as verdes matas e as montanhas do Pará. Ali naquele momento eu entrei de mata dentro e afinei meu violão. Por estar em terra estranha, pedi licença à montanha e cantei uma canção. Quando eu tava cantando, um índio veio chegando, começou a me falar. Me chamou de Sossicaba, você vai até a Taba, que o chefe mandou chamar. Quando cheguei na aldeia, que a coisa ficou feia, da vida perdi a fé. Com meu violão de lado, no momento fui levado à presença do pajé. Ele disse, meu amigo, com você não há perigo, cante aí uma canção. Eu cantei, ele alegrou, uma índia apaixonou e me ofertou seu coração. Ali naquele momento, pedi ela em casamento, o chefe não fez questão. Me casei dentro da mata, fazendo uma serenata de viola e de canção. Depois que a festa acabou, a tribo se retirou, fiquei sozinho a dizer. Com a minha jovem bela, uma índia igual aquela, nunca mais eu pude ver. Fiquei com meu bem amado, com a selvinha a meu lado, lá nas matas de Belém. Andando de mata fora, quando foi naquela hora, acordei e não vi ninguém. Paraíso. Paraíso! Tem música! Tem alegria! Alegria! Música! Informação! Promoção! Paraíso! Essa rádio tem tudo que eu gosto. A Paraíso FM agora é Sistema de Comunicação Paraíso. É rádio e as redes sociais, Instagram e Facebook. Onde quer que você esteja. Em casa, no carro, no trabalho, na internet. Sistema de Comunicação Paraíso. Informação e entretenimento em um só lugar. A rádio feita pra você. Paraíso FM. Fique ligado. Já já mais músicas. Lava Jato Top Car, sob nova direção, para melhor lhe atender. Lavamos carros, motos, vans, caminhões e ônibus. Lava Jato Top Car, localizado no bairro São Luís, aqui mesmo em Lagoa da Canoa, em frente ao Balneário Casa Bonita, às margens da L-115. Lava Jato Top Car, com telefone WhatsApp 994-1012-27. Lava Jato Top Car. Organização é do amigo Alexandre. melhorar sua saúde? Consuma produtos naturais. A Sport Nutri, sua loja de produtos naturais e suplementos, está localizada na rua Vicente Ferreira de Farias, em frente à MG Farmácia, a farmácia do Cacá. Temos uma grande variedade de castanhas, chia, linhaça, temperos, argilas, ervas para chás, óleos essenciais e vegetais. Está precisando de energia para malhar? Na Sport Nutri você encontra guaraná em pó, maca peruana, tríbulos terrestres, pasta de amendoim, creatina, termogênicos e vários outros suplementos. Também trabalhamos com massoterapia, massagem relaxante, ventosa, eletroterapia e liberação miofascial. Telefone 991227400. Venha para Sport Nutri. Aqui você encontra saúde e qualidade de vida. Comercial Rosendo. Na Comercial Rosendo você encontra tudo o que você precisa para a rede elétrica, encanação e as melhores marcas de tintas, massa corrida, argamassa e acessórios para o seu lar. E mais, trabalhamos também com componentes eletrônicos para som, como reparos para tweeters e cornetas, peças e acessórios para alto-falantes e tudo o que você precisa para a instalação do seu som. Comercial Rosendo, Rua 28 de agosto, no centro de Lagoa da Canoa. Pirata Motociclo. Aqui você encontra tudo de melhor para a sua moto. Temos peças de alta qualidade e a maior durabilidade. Então precisou de peças das melhores marcas e serviços de qualidade? Não perca mais tempo. Pirata Motociclo. Só aqui temos a melhor qualidade pelo menor preço da cidade. É isso mesmo. Toda a linha de peças, pneus, lubrificantes, capacetes, com preços que você nunca viu. Pirata Motociclo. Temos oficina especializada com profissionais treinados e qualificados em todos os serviços para sua moto, com qualidade e garantia. Pirata Motociclo, localizado na Rua Dom Pedro I, número 159, com telefone ou WhatsApp 996840745. Pirata Motociclo, em Lagoa da Canoa. Na Diana Bolsas e Variedades, todo dia é dia de comprar com o melhor preço e melhor atendimento da cidade. Venha conhecer nossos produtos. Temos artigos masculinos como carteiras, bonés, calçados, cintos, mochilas e muito mais. Trabalhamos com moda feminina, como bolsas, carteiras, sandálias, roupas de dormir, roupas de academia, lingeries e ainda dispomos de uma variedade de perfumaria, óculos de sol e brinquedos. Na Diana Bolsas e Variedades, você ainda vai encontrar moda praia feminina e masculina, cama, mesa, banho, malas de viagem e muito mais. Na Diana Bolsas e Variedades, você pode parcelar suas compras no cartão de crédito e aceitamos Pix. Venha nos visitar. Diana Bolsas e Variedades. Organização Diana. Atenção, vende-se um terreno com 1000 metros, ideal para fazer uma chácara, com água de poço e água encanada. O terreno fica localizado no centro de Lagoa da Canoa e também temos 5 tarefas de terra para vender, nas mesmas imediações. Os interessados, procurar o amigo Araújo ou ligar para o telefone ou WhatsApp 998009595 e faça um bom negócio. Assim me criei numa casa de tal. Atenção, homem do campo, você, produtor rural, está chegando a época do plantio e na Agrimec Comercial de Produtos Agrícolas você vai encontrar tudo usado em adubos, salito, ureia, momona, 15-15-18, fertilizantes em geral, 10-10, além de sementes e inseticidas em geral. Agrimec, aqui você encontra o menor preço da cidade. Venha e faça o seu orçamento. Aceitamos cartões de crédito. Agrimec, comercial de produtos agrícolas, Rua 15 de Novembro, número 39, Centro, Lagoa da Canoa. Telefones 3528-1245 e 99901-0243 ou 99924-1922. Agrimec, comercial de produtos agrícolas. Organização Renato e Daiane. Uma casa de taipa, lá não tinha luz nem água enganada. Atenção você, cliente amigo de Lagoa da Canoa e região. Neste mês de abril, na loja FL Construções, todos os produtos da loja nós dividimos em até 5 vezes sem juros em todos os cartões. E nas compras à vista, temos alguns produtos na loja com até 10% de desconto. Isso mesmo, com até 10% de desconto. Venham conferir. Pensou em construir ou reformar? Vem pra FL Construções, pois a sua obra não pode parar. FL Construções, agora trabalhamos também com produtos agrícolas e veterinários. FL Construções, na Rua do Comércio, no centro de Lagoa da Canoa, com o telefone WhatsApp 99902-2598 ou 99924-8567. FL Construções, organização Flávio e Luzia. A cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo. Paraíso FM, fazendo a diferença. Aumente o rádio e sinta a diferença. 105,9. Esta é a rádio que só toca sucesso, liderando a audiência. Paraíso FM 105,9. 19:09. Não desgruda, Paraíso FM. A sua noite aqui na Paraíso FM é cheia de alegria, amor e emoção. A rádio que todo mundo gosta é a Paraíso FM. A rádio que todo mundo gosta. Boa noite, Paraíso FM. Paraíso FM. Sábado, dia 5 de agosto. Tem bingo show no quintal da vovó em Canafisco do Cipriano. A partir das 19h. Com a seguinte premiação: primeiro prêmio, R$1.000. Segundo prêmio, um celular Redmi Note 12. Terceiro prêmio, R$2.000. E no quarto prêmio, uma moto Pop 110 zero quilômetro, com capacete e tanque cheio. É isso mesmo! No quarto prêmio, uma moto Pop 110 zero quilômetro, com capacete e tanque cheio. Cartela R$30. E a venda é somente no dia. Anote aí. Sábado, dia 5 de agosto, a partir das 19h. Tem bingo show no quintal da vovó, em Canavisto do Cipriano. Organização Zé Roberto. Zé Roberto. Rádio Oficial Paraíso FM. Quem ouve, gosta. Yeah! A sua noite aqui na Paraíso FM é cheia de alegria, amor e emoção. A rádio que todo mundo gosta é a Paraíso FM. A rádio que todo mundo gosta. Boa noite, Paraíso FM. Você está ouvindo Rádio Paraíso FM em 105,9. Apoio Cultural, ONG Abraçando Vida. 19h e 12 minutos. Você está ligado, conectado com a Rádio Paraíso News. O sucesso que você gosta de ouvir, você ouve aqui. Paraíso News, em 105,9. Da galera do Lowrider, da galera que curte o paredão, um carro tunado, um carro especial. Vamos lá!